093-2000 Libre LS, acusa o localizador. That's okay. Clear ILS, your report established. 1093. Sorry. Clear ILS approach, com established, localizer course 1014. 104, clear ILS, 1093. Táxi autorizado no 3171, leve a parte, vende a conta de espera 1, entre decimal 95, ajuste 10, 14, bom voo. 314, parte, vende a conta de espera 2,95, 3171. Tráfego Salvador, 3153, com hotel 360 para o Galeão. 3153 autorizado, Galeão, nível 360, decolagem pistona 0, curva direita, Dael, Leda, Irume, a saída, apoio November 857, aerovia, posse conforme. 5104, transponder, 120, decimal 80, controle. 360 autorizado para Salvador, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, intercepto apoio November 857. Transponder 5104, controle 12080, tan 3153. Confirmando destino Galeão, reporta pronto, portão 2. No Galeano, Galeão 360, reporta pronto. Salvador, é o Tata 5-7-0-4, solicita para o Chipre Nacional mesmo. 118-95-1093, morning. Capita cargo 6-5-7-0-2000, Livre LS, acusa localizador 1014. Livre LS, acusa localizador 1014. Salvador Tower, morning, roll 1093. 1093, go ahead. Passing India Sarah. And gear down a locket ago. Affirm. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 07 knots, KNH 1014. 1014, clear to land, runway 10, 1093. Mari 1014. Inicialmente o perfil de recepção da chegada em Barbosa. Salvador, bom dia, 3171, ponto espera da 10, ponto visual para a navegação. Bom dia, da 3171, mantenha ponto de espera. Jona Lima mantém pista no zero. Lima tem pulo zero, essa pergunta. Autorizado, nível 390, decolagem pista no zero, curva esquerda, perfil de saída Puca, Gema após Aracaju. Após Aracaju, prossegue conforme a rota do plano. 51-4 no transponder, 120-80, controle. Autorizado 390 para Recife, decolando a pista no zero, primeira curva esquerda, na saída Pucajão, então Aracaju. 5-1-1-4 no transponder e 1208 ao controle, igual 9045-43. 1-1.9-1093, morning. 1-1.1-1993. For the ground, good morning, goal 093, vacate the runway. Morning, goal 1093. Continue attack, via Alpha, maintain position, contact for Juliet. Via Alpha, maintain position for Juliet, 1093. Estão 3890, bom dia, Recife autorizado, nível 330, decolagem no zero, curva esquerda. Pucajão, Aracaju, saída, após Aracaju, prossegue conforme a rota do plano. 5-1-5, a transponder 120-80, controle. Oi, Salvador, bom dia, sacado 6570, Duna, ILS 11, pista 10, controle. 6570, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. O altímetro marca 1014, o vento 180 graus com 8 nós. Reporte baixado e travado. 0014, alça cargo 6570. Portará baixado de vento. Número 2. Chicago 6570, altímetro marca 1014, venta de 190 graus com 7 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Chicago 6570. Tem 3171, decolou 56, controle 120, decimal 8. 208. Para o táxi de Delta 3517, está com 143, 3 horas e 30 Campinas. Sincronizado direita via Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 094, bom voo. 094, direita Índia, ponto de espera 0295, bom dia, tá 3517. Salvador, voa até 3171, decolar seu escudo. Salvador, na 3, Juliet, 10-04. Quando possível, voa de Leda ou da Elcia, 3171. Deixa agora. Alô, Salvador, 3153, 12, pronto para pushback e acionamento. Aguardo, 3153. Aguardo, 3153. Quanto tem o 050? Só é 3507, tá pronto, espera no 0. Morning, go ahead. 783, Station Hotel, Respect 3, Vitória da Conquista. Ok, stand by, clear. I don't have your flight back. Salvador, Azul 4044, na remota, estacionamento. 3597 ali, mantenho no zero. E mantenho no zero, tá 3597. 570, gato, estamos no solo 59, livre direita, 1211. Está casa minha, 6 anos, 53, autorizado inicial push, portão 2, Salvador, APSA Cargo 6570, Golf 5. 1201, APSA 3597, Natan, tem livre decolagem, pistola 0, Zantuna 9, 0 graus, com 7 9. Livre decolagem no 0, tá 3507. Bom dia, táxi Alfa, reporta antes daquilo, para ingresso. Alfa, reportará antes daquilo, APSA Cargo 6570. Carro 9970, desça e mantenha 2000 pés, vetor para interceptar, sinal direita para o 050, nesta pro intercepta o localizador, 1014 no 04. Salvador, 3171, parecida? 71, subam 320, vigilância. Pois é, Lucian. 3171, solicita direto o Mativa. Tarde. Azul 4040, tem 112 a bordo, 3 horas e 10, já tá na Ribeirão Preto. Da saída do parte 3030, Azul 4040. Da parte 3030, 4040. Cura 7, decolou 02, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, tá 3517, cruza 1500. 1210, decimal 8, tá? Opa! Salvador, bom dia, tá 3517, cruza 2000. Checar com 6570, via quilo para a posição 07. Fique atento ao sinalizador, parte 3. Gente, vai seguir o tráfego da TAM como número 2, ponto de espera 1895, MIG 14, no ajuste. Está absolutamente pronto para decolar, MIG 4040. Ok, gente. A 3507 poderia pro Arbo? 3507, autorizado Eletro. Autorizado Eletro, 3507. 162 a bordo. Ok, direita via Índia, ponto de espera no 9395, ajuste no 0195, bom voo. No 0195, 1895, no ponto de espera da 10, obrigado, bom trabalho, 1953. Azul 2783, right to copy. Azul 783, go ahead. Clear to Vitória da Conquista, flight level 160. Take off runway 10, after take off, right turning, departure is Alvo. Then, left position. After accordion flight plan rules. Call code is 5136, departure control 120.80. Level 160, departing from runway 10 with the right turn on Arbor departure, left transition. Then a file, the partner route. 5136 call code and 10.08 control frequency of 2783, 183. 27, read the back square, command for startup and push. Call back. Base 970, chame a torno no 8 decimal 95. Fala 970, livre pouso no 0, 180, 09. Autorizado, reporta para o TAC. Reporta para o TAC, 3290. Portanto, 3153, ponto de espera da zona zero, pronto. Mantém a posição, 3153. Mantém, 3153. Salve, Salvador, bom dia. 4201, bom dia. Para Campinas, nível 340. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótica. Eu atrasulo 1-0, Fubard, atrasulo 1-6 e conforme. 5-1-2-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. 4-0-1, atualizado, Campinas, 3-4-0, conforme 0. Paradão 0, curva direita, saída da El, letra máxima. Atrasulo 1-0, Fubard, atrasulo 1-6. 5-1-1-5, transponder, controle 1-2-0, 8. É, tinha que ter aprofundamento. 4-0-1. São 3517, esse é meu centro Recife, frequência no 22 decimal 8, alterno no 35 decimal 3. No 288, no 353, bom dia. Zuno 53, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém no 0, Santos 3153. Será 9970, solo 09, próximo direito, 21, decimal 10. 21, obrigado, bom dia. Obrigado, você também. Prezona 53, decolagem autorizada no 0, no 800089. Ele vira decolagem no 0, 3153. Roda Azul 40, 40, 40. Azul 4040, após a rolagem do Airbus da TAM, Lima, tem o no 0. 40, Lima, tem o no 0, 40, 40. Solo Salvador, gol 29045 para pushback, acionamento toque 3. Gol 9045, observador nave da Sideral, que irá ingressar agora no pátio 3. Após a mesa, está autorizado o pushback no pátio 3. Após a nave da Sideral, só livre pushback, acionamento no pátio 3. Gol 1045. 3053. 3053. 3153, contato radar na decolagem, luva para nível de voo 360, totalizado Direto Leda. 360, Vando Leda, Santa 3153. De Santa 34, 164, 3 horas e 10, alterna Porta Leda. Dan 3890, taxi via parte Índia, espera Torre 198, decimal 95, ajuste na 015. Gente, pátio, Índia, ponte espera da 102, 18895, o Dan 3890, boa. Paulo Salvador, bom dia, Oxenar 6211, sente da hotel, autorização Galeão, nível 380. 6211, tenho pré-autorizado o 360, tem copia agora da coordenação. Copio 360. Galeão, 360 autorizado, decolagem na 10, curva direita, vira da El, Lida, Irumi, Uber, November 857, sistema Sul. 5127, ao transponder, controle 120, decimal 8. Texturizado nível 360 para o Galeão, decola pista 10, curva direita após decolagem, pedra da El, Leda, Irumi, Upper November 857, 5127, é o transponder e o controle 1208, Oxenar 6219. 6219, correction, para posicionamento. Vai chamar no 06, 6219. Decolagem, suba para nível de voo 340, autorizado direto Elefa. Direita, direto, Elefa, 340, azul, 40, vai ser. Contact, voo 9045, 1118 a bordo, 3 horas 22, alterna Natal. Voo 9045, taxi via parte Índia, ponto de espera Torre 198, decimal 95, ajuste na 015, está seguindo a navegação como número 2. 1895 na torre, ajustado na 015 agora, visualizado via parte Índia, voo 9045. Autorizado alinhamento e colagem 10, vento 180.07. A linha decola pista 10, Rutan 3890. Oleda, Irumi, Viaper, November 857 até Mão Sul. 5140 transponder, controle 120, decimal 8. Alinha 360 autorizado. Decola 10, curva direita, Israel, Leda, Irumi, Viaper, November 857. 5140, transponde o controle 7208 ou 1963. 963, correto, para posicionamento. Zona 9. 190, decolar 217, 1208. 1208, bom dia, bom trabalho, 3890. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, o TAM 3890. TAM 3153, chame o centro, Recife, frequência no 33 decimal 25, alterna no 25 decimal 1. 3-3-2-5-2-5-1, TAM 3-1-5-3. Salvador Ground, good morning, go 1093, we have your hotel. Please deliver to 0 grau 089. Obrigado, sem livre decolagem igual 905 da pistola 0. 360 approved. Departure runway 10. Arbor departure, Alpha transition via upper load 21. Squawk 5142. Salvador approach 120.8. Ma'am. Could you confirm the departure procedure? Arbor departure, Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo, Alpha transition. Okay. Clear to Confin 3, by level 360, Arbor departure, transição Alpha via upper Zulu 21, 5142, stop. I was 42 and Salvador departure 1208 1093 10.4. 1093 is correct, coming for Bush and start. You're calling 288353 4040, bom dia. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 9045. 9045, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. PUCA 390, voo 9045. 0 azul, 4201, na posição 2, para posição 3, para pushback. Posição 3 autorizada, azul 4201, não chame para pushback. Correção, chame para o táxi. Alô, Salvador, bom dia. Sou o informação local, transmissão Brasília. Confirme quem chamou? É o Gol no 865. Gol no 865, bom dia para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Perdulo 1-7. 5-1-43 transponder, controle 1-20 decimal 8. Autorizado Brasília, 360, decolagem 1-0, curva direita, saída Arbor Elefa, via Perdulo 1-7, transponder 5-1-43, controle 2-0-8, gol no 865. Correto, me para para estacionamento. Claro, bom dia, está passando o mais próximo aí, então, na corrida. Sierra, bom dia, confirme para a pista que decola. Nada mais bom, decola 5-9, vai passando. Mike Fox Sierra para Lençóis, nível 1-0-0 autorizado. Decolagem da 1-7, curva esquerda, perfil da subida Momo, Cogibo, após DCT. 5-1-3-4 transponder, controle 1-2-0 decimal 8. Autorizado Lençóis, eu sou a senhora, botão para a sala, curva esquerda, Momo, Cogibo, geral 5-3-4-2-0-8, mais para a sala, senhora. Alterna no 2000 decimal 8-5. Poderia confirmar a primária, por gentileza? São 3890-125-45. 2545-285, tá 3890, um bom dia. Com informação Índia para Brasília. 6225, prepara a subida, Árvore Elefe e aguarde cópia. Árvore Elefe e aguardando, 6225. Oxiné 6211, puxa o fracionamento no 06. 6210, chame pronto para o táxi. Camará para o táxi, 6219. Mike Fox Sierra, ao solo. Sim, ao solo, Mike Fox Sierra. Decolagem da 35 em coordenação, mantenha o perfil de subida Momo, código DCT com curva esquerda. 35, Momo, código curva esquerda, 6-8, na área baixa, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, acionamento de decolagem com a torre 1-9-8, decimal 95, ajustando a 0-5. 8-9-6-5, solo, acionei a 6-2-9. Prossiga, 6-2-9. Está confirmando autorizado o push, né? Afirma, autorizado. Ok. Prossiga, 6-2-5. Brasília, nível 380 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Perdulo 1-7. 5-1-4-6, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Gente, o Xené 6-2-2-5, autorizado 380 para Brasília. Decola 1-0, curva direita, saída Arbor Elefa, Perdulo 1-7. 5-1-4-6, transponder, 1-2-0-8. É o controle, portão 5, Xené 6-1-6-2-2-5. 6-2-2-5, correto, chama para o posicionamento. Tá. O 9045, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 2545, 2685, obrigado, bom dia, 9045, gol. Boa Azul 4201 para o táxi com 118 a bordo, 3 horas e 50, perna Ribeirão Preto. Azul 4201, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, Movo. Direita Índia, 2395, ajuste no 015, Azul 4201, bom trabalho. Fala, Brown Azul. Azul 783, request start up de position. Oceaner 6211, por gentileza, repita novamente as informações. Por favor, Dia alternado Campinas, táxi via parte Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 095, está seguindo a aeronave da Azul como número 2. Aproveite o start de position, come for pushback, 2783. Paulo, vou 1963, pega acionamento, função 11. Posição 11, autorizado, deixa eu transferir o táxi. Autorizado, contact, show 9 metros. Ground Azul 783, request pushback. Cada vai ser 2 a bordo com 5 horas apenas com o motor portátil. Mike Fox para Sierra até a Papá. Torre Salvador, bom dia, Azul 4201, pronto, ponto 0210. 4201, autorizado alinhamento e decolagem no 0200 07. Gente, autorizado alinhamento e decolagem no 0, Azul 4201. Portão 5 autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, 6225. Brasil. 6211 ali, mantém no 0. Marco Fosso de Serra, pronto? Mike Fox para Serra ali, mantém cabeceira 35, chama pronto. Azul 401, decolado aos 31, transponder 5125. 5125. Salvador Ground Azul 2783, request taxi 70 board Honduras 0240 alternating Salvador. Azul 2783, taxi privilege 2, lands of the apron 3. We're taxi to the end of apron 3, Azul 2783. Mike Fox Trot Serra, decolagem autorizada, pista 35, 180 grau 099. Com radar na decolagem, suba para nível de voo 340, está autorizado direto Lida. 340 da Etro, Leda, Azul 420. Standing 4, request push back started. Ground 093, stand by for push and start. Standing by, 96. O 1963, contact 140 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, Terra Florianópolis. 963, taxa autorizada até através do Porto Meia Dúzia. É o Brasil do 612, 963. Para o Sacro, Xenem 6225, com 125 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Goiânia. Xenem 6225, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustou 095, bom voo. Vive Pátio, Índia, ponto de espera, 1895, Xenem 6225, obrigado. 2-1-1-33, controle 1-2-0-8. 37 Boeing, then you have the taxi approved by MN April, still holding point runway 10. At cemetery 1015, when ready, call tower 118.95. Okay, understood, as 2783, give way to the Boeing 737, and follow the traffic via India. I'm holding point 1810, tower 18.95, and 2783. Gol 1963, prossegue no táxi via Patin, de ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 095, está seguindo como número 2, atrás da Airbus 318 da Chané. Autorizando Patin, de espera 295, atrás da via Gol 935. Vídeo voo no 00 via Momo. Via Momo sem restrições, Mike Fox Trotter. Mike Fox Trotter corrigindo, escuta sem restrições, nível de voo no 00, saída Momo. Está ciente a 100 na saída Momo, Mike Fox Trotter. Mike Gillette Romeu, prossiga. Romeu 44 decolou de Serra Índia Eco Índia, interceptando a BR-324 no rumo sul. A intenção é que sobrevoa na paralela, está alocado 0115 no transponder. Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, mantenha condições visuais, 510 QNH no 015. E autorizado a presente, toma proa para o estádio de Pituaçu, para o sobrevoo no local. Mike Gillette Romeu. Tá livre, Mike Gillette Romeu. Papa Juliette Romeu, bom dia, Pátio Pizza que decola. Então, vou ir na proa de TAP para a chegada Mari, que é legal na 095. No ideal, desse para nível de voo 050. Voando TAP para chegada Mari, com Siri. E é autorizado até o 080, o azul 4950. Rota 958, contato radar, acionado 5120, da autoridade descida até nível de voo 050. Ajuste 1 no 0 no 5, como voo. Lima Alfa, 1 minuto, cópia. Ouvir por gentileza, parte a pista que decola, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, faz um check no equipamento rádio, chame novamente por gentileza. Posição 2/2, Lima Lima Alfa. Controle do 4201, é possível a morte vai estar presente, você permite a informação? 201 não aguarda coordenação com o Centro Recife. Go 1093. Approve it. Pushback and start to come ready for taxi. Clear, push back and start. 093. Controle azul 4201, apesar da prioridade na à direita, a gente vai ficar mais um pouquinho à direita em desvio 245 por 60 milhas. Centro azul 4201, informe ao centro Recife e chame a mesma frequência no 33.25, alterna no 25.1. 33.25.25.1, azul 4201, obrigado. Juliette Romeu já chegando no local de sobrevoo, estima estar aproximadamente a 1 milha de Simbra, sem interferir, totalmente condicionado, livro a área, o Mike Juliette Romeu. Esse Mike Juliette Romeu, aeronave em aproximação, irá interceptar em mais 6 minutos. Então, mais 6 minutos eu solicito que você se afaste para o teu sul. Mais 6 minutos, o Mike Juliette Romeu mantém o sobrevoo, quando solicitado, se afasta do eixo Mike Juliette Romeu. Está quase impossível entender a transmissão do senhor. Alfa Juliette Romeu, livre táxi, chama na OSA. 680 via Arco, Rocha, né? 6225. Gente, mais 5 minutos para ser circulando no meu sistema. Mantenha a escuta quando a produção chama para a cópia. A sua escuta, obrigado. É posto estabilizado no localizador, está livre dos mínimos de altitude de etapa. Liberados mínimos de altitude, 2000 na proa de etapa, está autorizado o procedimento para o azul 495. Confirma, Donada Palmas, 1865. A10. Line up and wait, runway 10 to 783. Prima Alfa, por gentileza, confirme a distância que se afasta de Salvador. Canal 6211, chame o centro Recife, frequência 133.25, alterna no 25.1. 33.25.25.1, Xener 62, 6211, uma boa. O 963, decolado 411-1208. 208, 963. Controle Salvador, voo 963, decolou. Voo 963, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via da EL. Via da EL, 360, voo 963. Leve 225, vou direto a Alefa. Direto a Alefa, obrigado, 6225. Controle de Salvador, bom dia, voo 1649. 1649, acendo identificação, autorizado a chegada bom, se desça para 4000 pés, Senegal 9015. Descendo a 4000 pés, chegada bom, 9015, meia da paz. Tower, 118, 1895, 1093, good morning. De tráfego, essa posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 080 para 2000 pés. Gente, 6225, obrigado. Azul 4958, informa o tráfego, essa posição de 2 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 070 para nível de voo 380. Gente do tráfego, azul 4958. Mantenha a posição. O Mike Juliette Romeu encerrou o sobrevoo e agradece a colaboração. Vai manter próximo a Pinto Azul. Entende, Mike Juliette Romeu. O voo 9963 pode voar, Leda? O 9963 está autorizado, Leda. Leda, obrigado. Passando, o Mike Fox Trot Sierra, tem condições de firmar seu estimado de pouso? Boa tarde, good morning, voo 093, holding point, runway 10. Confirme, Mike Fox Trot Sierra. O que chamou? Voo 1093, holding point, runway 10. Voo 1093, mantém holding point, runway 10, number 2 for takeoff. Maintenho 093. Alfa, Juliette Romeu, informação, está aguardando a decolagem da 10, que curvou à direita, livrar o eixo de decolagem. Mantenha a posição, mas somente mais 1 a 2 minutos. Ah. 2783, airborne at 44, departure control 120, that's my 0. 208, thank you, good day. Salvador, departure, good morning, Azul 2783, passing 1600 and above departure. Azul 2783, radar contact, and departure, climb 25 level 160 via Arbor. 160 via Arbor departure, Azul 2783, request flying to the left for position. Come back. Alfa até a papá. Alfa Juliette Romeu, a torre? Assunto pra siga. Ainda vai demorar um pouco pra o tráfego da 10 liberar o eixo. Eu tenho condições de alinhar na cabeceira 35? Positivo. Então alinha e mantém cabeceira 35, chama pronto. Alfa Juliette Romeu.